um acorde imperfeito. Há mil notas bem tocadas. Porque música não é ginástica, ela tem vazio, ela tem buracos. É a marca da costura numa pele que já foi rasgada. Arte do inacabado, com ranhuras e acasos. Um acorde imperfeito. Há mil notas bem tocadas. Porque música não é ginástica, ela tem vazios, ela tem buracos. É a marca da costura numa pele que já foi rasgada. Arte do inacabado, com ranhuras e acasos. Oh. Acasos.